frente a ventar a sua mão. O fogo me invade, me queima por dentro. Pois somente a ventar a sua mão. Eu entreguei meu coração. A você eu entreguei.